encontrou a morte, persistir, continuar. Um dia eu fui ferido, mas agora me levanto pra respirar novo ar. A luz do encanto não pode acabar. Mergulho meu pranto no fundo do mar. Na vida eu me garanto, encho meu peito e canto positivamente estar. Injura eu espanto, martírio juiz quebrando tudo pro lado de lá. Só quero transcender a mente, rejuvenescer, já sair da contramão. Um dia você vai crescer, subir, ascender, ser feliz sem ter razão. Por favor, não leve a mal se a minha alegria não se iguala ao seu astral. Tá faltando o principal. Você tem tudo pra ser, caia na real. Saia desse canto, faça como eu. Ser feliz apenas porque o dia nasceu. Na vida eu me garanto, encho meu peito e canto positivamente estar. Injura eu espanto, martírio juiz quebrando tudo pro lado de lá. Só quero transcender a mente, rejuvenescer, já sair da contramão. Um dia você vai crescer, subir, ascender, ser feliz sem ter razão. Apenas vou, sem pensar na consequência, apenas sou. Me fortifico, sigo adiante, levanto o voo. O futuro é de quem sonha, e eu sou sonhador. Me levantei pra mudar o rumo, nada mais me assusta. Busco a luz, tô perto dela e sei que ela me busca. Que o tempo passe, eu não mudo minhas ideologias. Minha fraqueza é saber que eu tô mais forte a cada dia. Morro por isso, pronto pra ir pra outro plano. Cês não querem revolução, então vamos morrer lutando. Tô cheio de andar na rua e ver pessoas vazias. O inferno astral que eu vivia foi minha própria euforia. Vai em frente, o mundo é seu, pega o seu lugar. Tua força é a do sol e se tá aqui é pra iluminar. Na vida eu me garanto, encho meu peito e canto positivamente estar. Injura eu espanto, martírio juiz quebrando tudo pro lado de lá. Só quero transcender a mente, rejuvenescer, já sair da contramão. Um dia você vai crescer, subir, ascender, ser feliz sem ter razão. Ser feliz sem ter razão. Ser feliz sem ter razão. Sem ter razão.